Abra comigo a sua Bíblia, livro de Tiago, na carta de Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, verso 13. O que está escrito aí no início do verso 13? Eu não ouvi. Está alguém entre vós o quê? Sofrendo, é isso mesmo? Aflito? Está alguém na sua casa sofrendo? Está alguém entre vós aflito? Faça o quê? Ore. Que coisa interessante. Olha o versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração. Façam oração. Diga comigo, façam oração. Quando eu era criança, tinha uma musiquinha que nós aprendemos, que era: leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Faça oração. Faça oração. Olha o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 2, verso 1 diz: antes de tudo, diga comigo, antes de tudo. Diga de novo, antes de tudo. Diga para a pessoa que está consolado, antes de tudo. Exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante do nosso Senhor Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Paulo está escrevendo a Timóteo, seu discípulo, e Paulo sabe que Timóteo vai ensinar isso a muitos outros e está dizendo: antes de tudo, eu quero exortar vocês, é tão importante que antes de tudo, eu quero exortar vocês a que usem a prática da oração. A prática da oração. A prática da oração. E o que é uma oração? O que é uma oração? Tem algum professor de português aqui? Quem é professor de português aqui? Tem alguém que já deu aula de português? Tem alguém aqui? O que é uma oração? Os alunos. Hã? Um sujeito, um verbo que expressa uma ação. Uma oração é uma frase que tem um sujeito, que tem um verbo e que expressa uma ação. A gente tem a ideia de oração, a ideia mística, religiosa. Vamos fazer oração. Mas oração na Bíblia ou na gramática é a mesma coisa? Não, oração é falar com Deus. A oração que é para Deus é falar com Deus. Mas a oração que é para o Marcos é falar com o Marcos. A oração que é para a sala, é oração para a sala. A oração que é para o chefe, é oração para o chefe. A oração é uma frase que contém um verbo, tem um sujeito e expressa uma ação. Qual é o sujeito da sua oração? Você. Então diga, na minha oração, o sujeito sou eu. Qual é o verbo? Hã? Jesus, ele é o verbo. Então eu começo uma frase. Nesta frase, o verbo é Jesus. E a ação, ela é sempre declarada pelo verbo. É uma frase que expressa ação. Jesus é tudo o que nós precisamos para que algo aconteça. para que uma ação se materialize. É simples, irmão. É muito simples. Nós mistificamos, nós complicamos, nós queremos espiritualizar demais, segundo nossa teologia, mas é simples. Uma oração é uma frase que tem um sujeito, e esse sujeito sou eu. Que tem um verbo, e esse verbo é Jesus Cristo. E que expressa uma ação, essa ação é a vontade absoluta do Pai. A palavra do Senhor diz, veja comigo aí, em Filipenses, capítulo 4, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Está alguém aflito entre vós? O que diz o texto em Tiago? Ore. Se eu e você estivermos aflitos, qual é a solução? Abrir a boca e expressar uma frase que tem uma ação provinda de um verbo que é Jesus Cristo, executada por um sujeito que sou eu e você. E a primeira coisa que o diabo faz, porque ele sabe dessa verdade que eu estou ensinando você, é nos calar. Porque ele sabe que se eu e você, em qualquer circunstância, começarmos a abrir a nossa boca, levantar a nossa voz e gerar as orações que Deus quer que geremos, uma ação vai se materializar. Ah, mas pastor, já orei. Eu já orei tanto. Já orei. E olha, eu não vejo solução. Fez uma oração. Eu? Não vejo solução. Eu, o sujeito. Ver, o verbo. Solução, a ação. Eu não estou negando. Estou negando que uma ação prometida por Deus, escrita na sua palavra, vai acontecer. Então esta oração, não, eu não fiz uma oração. Fez uma oração. Uma oração é uma frase que tem um sujeito, um verbo e uma ação. Fez uma oração contrária ou favorável ao reino de Deus? Hã? Contrária, irmão. Ah, mas Deus é poderoso. Não. Ele deu autoridade a mim e a você nessa terra. Nós é que vamos declarar o que vai acontecer. E o diabo anda ao derredor, buscando a quem possa tragar uma brechazinha, uma palavra, ô boca. Já viu isso? Não era assim, irmã? Lá mais tempo, você, menino, não fala porque isso acontece. Aquela coisa, não fala. Ai, meu Deus. É verdade, Deus deu ao homem um poder que é dele, um poder divino, o poder de gerar as coisas com a palavra, o poder da palavra. Tiago fala disso, está na minha língua e na sua língua o poder da vida e da morte. E nós não entendemos muito o que é oração. Quando chama assim para oração, não é meu ministério. Quem é do ministério da oração? Aí aparece uns gato pingado que também fica lá apanhando até. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Tudo, porém, sejam conhecidas. Espera aí, Deus não conhece, não, irmão? Deus conhece suas lutas? Deus conhece minhas lutas? Sim ou não, irmão? Por que ele está falando que eu tenho que fazer conhecidas? Deus, tu sabes. Amém. Se eu abro a boca e falo, Deus, tu sabes, eu proclamei alguma coisa para essa dimensão física? Só proclamei uma verdade absoluta, ele realmente sabe, mas essa expressão, ela está carregada de um conteúdo negativo. Eu não tenho condições, eu acho que não vai dar certo, eu não sei se o Senhor vai fazer, eu não estou aguentando mais. Isso é o que está sendo carregado quando eu libero esta frase. Tu sabes. Então, irmão, existe uma prática na vida de um crente que é a prática da oração. A prática da oração. A prática da oração. Lá em Colossenses, capítulo 4, verso 2, Paulo escreve àquela igreja e diz assim: perseverai na oração. Diga comigo: perseverai na oração. Diga de novo: perseverai na oração. Feche os seus olhos e diga para você: perseverai na oração. Por que que Paulo diz perseverai? Porque ele já sabia lá 2000 anos atrás que para alguém orar tem que perseverar. Porque o inimigo vem e ele rouba as nossas forças. E a primeira coisa que a gente faz é deixar de orar. Se fosse só isso, talvez ainda estivesse mais ou menos bom. Mas o diabo não faz só isso. Ele não apenas nos impede de orar a Deus, como nos faz orar frases malditas. Não estou aguentando mais. Eu acho que não tem jeito. Eu acho que eu vou ter que fazer aquilo e aquilo que eu não queria, mas vou ter que fazer. Eu acho que não vai ter solução. No final das contas, eu vou ter que fazer isso, isso, isso e aquilo. E outro, meu Deus, oh meu Deus. Irmão, está no meu poder usar a minha língua para a vida ou para a morte. E nessa noite, nós vamos colocar diante do Senhor nossa vida, nosso coração, e vamos dizer: Senhor, mostra para mim se eu estou sendo um construtor de orações coerentes com o teu reino, ou eu estou sendo um construtor de orações coerentes com o reino das trevas. Tem irmãos que oram muito, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, oh Senhor, e depois chega em casa: não, meu Deus, eu não estou aguentando mais, isso aqui, fala tudo o contrário do que está escrito na palavra. Então o apóstolo Paulo diz assim: perseverai na construção de frases que têm um sujeito, um verbo e expressam uma ação do reino de Deus. O que a Bíblia diz acerca... Não, mas não é assim. Porque, na verdade, na prática acontece... Não interessa, irmão. O que a Bíblia diz acerca desse assunto? A Bíblia diz que será assim. Então, abre a tua boca e ore que será assim. Nesses dias, eu, a Dani, as meninas fomos visitar uma prima dela que ganhou neném. Nós temos falado de Jesus a essa família, nós temos ministrado, Deus tem usado a Dani para ministrar aquele casal, são primos dela. E nós fomos lá um sábado e eu não fui pensando em nada, eu não fui premeditado em orar, em ser um pastor, eu fui lá visitar. E quando nós entramos no hospital, estávamos ali na sala, numa antessala, e aquele ambiente gostoso, muita alegria. Aí o marido da prima da Dani falou assim: Sosnes, nós gostaríamos que você fizesse uma bênção e orasse. Mas sem nenhum problema. Quantas vezes nós oramos, todas as vezes que estamos com eles, nós oramos por eles, nós pedimos um tempo para dar uma palavra, e sempre foi assim: oh, que bênção, vamos orar sim, pode contar. Não, você faz esse favor para nós? Claro, nós vamos orar com a criança. E quando nós entramos no quarto, estava lá a criança no colo de uma babá. Não dava nem coragem de pegar. A Dani foi pegar a criancinha, nem teve coragem, porque estava tão pequenininha, um dia de nascido assim, e tão quietinha no colo ali. Mas nós fizemos uma roda, demos as mãos, e naquela hora o Espírito Santo falou comigo: o que você vai fazer aqui é para sempre. Você como autoridade, esta família do meu reino como autoridade aqui, vocês vão liberar uma palavra que acabou, vai estar sobre essa criança para o resto da vida. Tem noção do que é isso? Não sei, né, se o Senhor vai responder. Eu fui no hospital, eu fui naquela família, não sei, ó, eu orei. Vamos ver. Se você orou, está executado, irmão. Então eu comecei a profetizar. Eu falei assim: Deus, eu estou consagrando essa criança. Senhor, nós estamos consagrando essa criança. e comecei a profetizar tudo o que a Bíblia diz que alguém cheio do Espírito Santo será. Se vier alguém para fazer qualquer besteira e falar qualquer bobeira de não sei o quê, de santo, de consagração, já está feito. Porque alguém abriu a boca e liberou uma frase, uma oração, uma palavra. Que privilégio, irmão, nós chegarmos num lugar, posso fazer uma oração? Sabendo que eu estou executando algo que vai construir em nome do Senhor Jesus e ninguém vai poder tocar. Eu estava há poucos dias com os irmãos e eles falaram assim, olha, fulano de tal apareceu aí na igreja, 16 anos, oh, 16, firme com o Senhor, firme com Deus. Um menino de 16 anos no meio de uma família toda destruída. Ele é que está mantendo a chama acesa, ele é que está trazendo um pouquinho de luz, de idoneidade, de razão, de lucidez a essa família toda destruída. E quem é esse menino? Esse menino veio aqui há 16 anos atrás, no colo da mãe. E esse irmão estava dizendo, e eu o consagrei. E nós, como igreja, profetizamos sobre a vida dele. Ele foi embora, passar 16 anos... Ele está salvo, convertido, porque alguém abriu a boca e fez uma oração. Quais são os assuntos da nossa vida? Nós podemos estudar, e temos um livro que a gente usa sempre aqui, que é da Valnice, Mil Homens, Orando a Palavra, que nos ajuda a entender tantos tipos de oração. Mas nós não praticamos, irmão, tantas vezes. Nós colocamos à frente da frase nossos sentimentos. E nós moldamos a frase segundo nossos sentimentos. Ah, oh Senhor, o Senhor está vendo, oh Deus, até quando? Espera aí, até quando talvez não seja a melhor frase. Quem sabe a frase é Senhor, agora, hoje. Não, mas você não pode determinar para Deus. Não, eu não estou determinando para Deus. Eu estou crendo no que Ele determinou. E estou me tornando a pessoa que materializa esta palavra na dimensão terrena. Você nunca verá um anjo vindo aqui para fazer aquilo que são os homens que fazem. Você nunca verá o Espírito Santo vindo a essa terra para fazer aquilo que são os homens que fazem. Deus, nem quando trouxe Jesus, a salvação, o Filho dele, o fez por seu poder somente. O fez através de um homem, Jesus, homem. Então eu preciso me lembrar que em toda circunstância eu posso perseverar na oração. Porque Paulo disse perseverar, porque o inimigo vai trazer alguns falsos sinais de que não está adiantando. Eu me lembro, quando nós, logo que nós nos casamos, nós éramos membros da 8ª Igreja Presbiteriana, e temos lá um irmão que é nosso padrinho, e Wilton, e saímos da reunião de oração toda semana de manhãzinha, lá da 8ª, na rua Itamogi, e ele descia para pegar a Jacuí e passava na rua Pitangui, em frente a um centro espírita. Tinha um centro espírita, e ele passava ali naquele centro espírita o tempo todo, todas as vezes que ele passava, era caminho de casa dele todos os dias. Ele estendia as mãos e profetizava: Senhor, eu estou declarando que isso vai fechar em nome de Jesus, isso vai fechar. Um dia ele saiu da reunião de oração, ou estava voltando para casa de algum lugar, e ele passou, pintaram, trocaram a placa, colocaram uma placa nova, e ele disse que o inimigo soprou na mente dele, não adianta orar. E o Senhor falou com ele assim, continua orando, Senhor, entraram lá, destruíram tudo, os caminhões, os tratores, desfizeram tudo, construíram um galpão, e até hoje, 20 anos depois, aquele galpão está fechado. Não tem centro espírita, não tem nenhuma outra coisa. E um dia ele foi ao dono do galpão. Se eu queria alugar aquele galpão, de colocar lá um ponto de pregação. Não, não, aquele galpão, eu pedi a propriedade e o inquilino me devolveu e eu construí aquele galpão. Vai ficar lá só para eu guardar minhas coisas. Tem 20 anos, você passa lá em frente, tem pouco tempo que eu... Tem algum tempo que eu não vou lá, mas até pouco tempo atrás eu passava lá em frente, estava o galpão fechado. Novinho, construiu tudo, porque alguém decidiu orar. Eu estava ministrando em Feira de Santana. E a Igreja Batista Central fica na principal avenida. E eles, já não, o auditório deles já não comportava, eles começaram a usar uma grande área que tinha em frente do auditório. E fizeram a lona chegava até a grade, e do outro lado da grade, o passeio. E no passeio, ponto de ônibus. E os irmãos estavam nas cadeiras até encostar na grade. Então imagina que eu estava aqui à frente no culto e eu estou vendo a rua, os ônibus, o barulho dos ônibus, a buzina. E aquilo tudo faz parte daquele auditório que só tem uma lona, um toldo tampando. E de repente eu comecei o louvor e a adoração. E em frente, do outro lado da avenida, que tem pista dupla, do outro lado tinha uma boate. E eles começaram o som alto na boate. Imagina duas caixas de som, ou quatro, ou oito, não me lembro, mas eram dois pilares, com um som bombando, batendo estaca e vindo. Eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou cantar, como é que eu vou adorar? Na hora que eu for ministrar a palavra, como é que vai ser isso aqui? Senhor da glória, o que eu faço aqui? E de repente o Espírito Santo me fez parar a música. Eu falei assim, irmãos, virem para lá, estendam as mãos. Senhor, nós estamos orando e declarando que esse lugar vai fechar. Fizemos uma oração de um ou dois minutos. E eu continuei ministrando louvor. Eu não percebi. Foi quando eu comecei a pregar a palavra que caiu a ficha. Eu falei assim, aí o som parou. E eu olhei no relógio, era 9 e pouco e não tinha som. 9:30 não tinha som, 10 horas não tinha som. Deus, o Senhor fez uma coisa, uma boate não fecha 9:30. Ah, acabou o expediente. Não. 9:30 da noite, um ano depois eu voltei lá, aqueles irmãos falaram assim, pastor, depois daquele dia, nunca mais aquela boate abriu. E para você saber mais, um crente da cidade comprou aquela propriedade, vai construir lá umas lojas. Você vai lá agora em Feira de Santana, tem as lojas construídas em frente à igreja. Uma oração. Uma oração. Você acha que alguém que prosperou no Senhor é especial para Deus, e Deus falou assim, não, aqui, ó, toma aqui por baixo dos panos, não deixa ninguém ver não, aqui, ó, estou te dando um pouquinho a mais, ó, ó, você é meu predileto, você... Não, irmão, um grande segredo de quem está rompendo se chama oração, mas não é aquela oração de lamento, ó Deus, eu estou orando, Senhor, todas as madrugadas, há 20 anos, não, é uma oração de quem sabe que oração é um verbo, um sujeito expressando uma ação que é o propósito do reino de Deus. Está escrito na tua palavra, Senhor, que vai acontecer isso, isso e isso com aqueles que andam na tua presença. Então, Senhor, eu estou orando e declarando que vai acontecer isso com aqueles que andam na tua presença. Em nome de Jesus. Irmão, você crê nisso? Perseverai na oração. E ele termina dizendo, vigiando. Diga, vigiando. Engraçado, tem que perseverar na oração. A oração é uma prática. A oração é uma ação. Pode orar, Sofia. Senhor, eu estou orando porque o Senhor já tem o meu marido. Não vai ser um mané qualquer aí, não. Não vai ser um carinha querendo dar uns beijinhos, umas bicotinhas. Não, vai ser um homem cheio do Espírito Santo que vai prosperar em tudo, cada uma de vocês. Ó. Começa a orar. É verdade, irmão, começa a orar, começa a orar. Eu me lembro uma vez, eu creio que foi a Ana Luísa, o Mateus, nós morávamos lá no Jaraguá, estávamos num sábado de manhã, naquelas programações da escola de natação, e cada classe ia fazendo suas apresentações, e eles iam sorteando as coisas. Quando terminou a apresentação do Mateus, falou assim, vamos embora, filho, já terminou sua apresentação, vamos embora, a gente já está aqui há muito tempo, vamos almoçar. E o Mateus virou para a gente e falou assim, não, mãe, eu vou ser sorteado com o presente. Na hora que nós ouvimos isso, você não tem jeito de ir embora. Não, mãe, eu vou ser sorteado. E, irmãos, eu não acreditei quando chamaram o nome do Mateus. Ele foi sorteado. Deus viu alguma coisa no coração puro daquela criancinha. Meu Senhor, que coisa. Irmão, creia e persevere, vigie com ações de graça. Obrigado, Senhor. Por que você está agradecendo? Porque eu estou orando por aquilo. Ué, mas Deus não respondeu ainda? Não, não respondeu, porque eu não sei como Ele está fazendo, mas Ele já está fazendo. Então, eu já estou agradecendo. Perseverando em oração em todo o tempo. Diga ao seu irmão, persevere em oração. Leia comigo, no livro de Isaías. Isaías capítulo 38 trata da doença do rei Ezequias. A doença do rei Ezequias. O verso 5 diz, vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouviu a tua oração. Repita comigo, ouviu a tua oração. Vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Quem não conhece a história, tem um contexto. Deus disse a Ezequias, você vai morrer, arruma a sua casa, você vai morrer, e eu estou te avisando para você colocar tudo em ordem. E Ezequias foi para diante do Senhor e clamou, Senhor, eu sou teu servo. E antes que o profeta que veio trazer essa notícia fosse embora, Deus chamou o profeta, volta lá, ele está orando. E eu ouvi a oração dele, e eu vou responder. Irmão, Deus é quem ouve a oração. Deus ouve a oração. Mas eu queria te ajudar numa mudança de pensamento acerca do ouvir. Porque a gente tem a ideia de Deus como uma pessoa humana. A gente tem a ideia das coisas espirituais como coisas terrenas. Deus não quis ainda. Primeira coisa, Deus não está no tempo que nós estamos. Deus pode dizer a mim, espera, mas Deus nunca espera. O tempo de Deus é sempre hoje. Irmão, Deus está no clique do segundo em que Ele criou o universo, Jesus morreu e Ele voltou à Terra. As pessoas que já morreram e estão ou no inferno ou no céu, elas não estão esperando o tempo passar, elas estão num só segundo. Nós estamos esperando o tempo passar, porque nós estamos na dimensão do tempo e espaço. Mas quem está no mundo espiritual, na eternidade, não está esperando o tempo passar. Elas estão num clique do segundo, e esse segundo é a eternidade. Não tem tempo. Deus não tem tempo, nem o inferno está no tempo. Estas coisas de tempo são coisas para a nossa vida carnal, humana. Então, quem morreu há 100 anos atrás, não está há 100 anos esperando até que todas aquelas coisas aconteçam. E eles estão num segundo só, fora desse tempo que nós vivemos. Então, quando Deus vê alguém declarando o que ele prometeu que vai fazer, Deus não está esperando para ver, bem, ora mais aí, eu vou ver se eu te respondo. Mas nós temos a ideia de que Deus está no tempo e que ele está assim, ainda não está bom, não está bom, clama mais alto. Não, tem que jejuar mais, tem que jejuar. Não, na hora, você ainda não está jejuando como deveria. É por isso que eu não respondo. Não, irmão. Deus está num segundo só, no segundo em que Ele vai responder todas as coisas. Eu e você é que precisamos perseverar na oração, mas sabendo que Deus não está assim, Deus ainda não quis. Não existe isso para Deus, eu ainda não quis. Na hora em que eu quiser, eu vou lá e eu vou acionar. Não, irmão, Deus já fez o que Ele tem que fazer. Se Deus está em um só segundo, desde a abertura dos séculos até o fechamento dos séculos, um só segundo para Deus, então Ele já fez todas as coisas. Quando a Bíblia fala que o Cordeiro foi imolado lá na fundação dos séculos, Ele está falando tudo É um segundo só. E eu estou falando a expressão um segundo, porque é a única forma de nós expressarmos isso. Mas não é nem um segundo, irmão. Porque um segundo já é um tempo. É um instante da eternidade. Então, o que eu vou orar, Deus já fez. Então, por que eu vou orar? Porque nessa dimensão física, alguém precisa construir com palavras. E por que eu estou esperando? Porque está sendo construído nessa dimensão física. Não é porque Deus está vendo que horas Ele vai responder. Está sendo construído. Mas se antes de terminar a construção, eu paro de enviar o material para a construção, que é a oração, ela vai demorar para mim. Estou orando, estou orando, estou orando, estou orando, Senhor, estou orando, Senhor. E estou vigiando com ações de graça. Estou orando. O Léo vai se converter. O Léo vai ser cheio do Espírito Santo. O Léo, estou, pode, o Léo vai ser salvo. O Léo, irmão, é crer e vigiar com. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua palavra diz. Obrigado porque a promessa da tua palavra. Senhor, a tua palavra diz isso, isso, isso, isso. Irmão, eu e você precisamos crer. Ezequias foi para diante de Deus e expressou sua oração. E Deus ouviu. Significa, Deus se conectou com tudo o que ele precisava. Ele precisava de uma voz nessa terra proclamando o que ele prometeu. Eu posso orar por você, irmão. Eu posso orar por cada irmão aqui. Normalmente nós oramos por todos os irmãos aqui. Constantemente oramos nominalmente pelos irmãos. Mas, irmão, sabe quem é a pessoa que vai poder orar melhor por você? Você mesmo. Você, meu Senhor, eu estou orando ao Senhor por isso, por isso, por isso. A tua palavra diz isso, isso, isso. Senhor, acontecerá. Senhor, será. Senhor, a tua palavra prometeu. Senhor, o Senhor é um Deus assim. O Senhor fala. Eu e você orando. Mas nós oramos tão pouco, irmão. Nós oramos tão pouco. E como nós queremos ver as coisas construídas se nós mandamos tão pouco material para o mundo espiritual? Eu e você precisamos orar mais. Eu e você precisamos nos encher de uma vida de oração. Leia comigo o Salmo, capítulo 5, o Salmo número 5, versículo 3. Salmo 5, verso 3 diz: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã, tu recebes as minhas frases. Quais frases? Existe uma oração, irmão, que é uma oração de petição. Senhor, eu estou te pedindo. Eu estou rogando ao Senhor, faça isso, cure. E eu não posso simplesmente ir lá e dizer assim, está curado. Eu preciso pedir ao Senhor, cure. Eu posso lá dizer, eu profetizo, eu proclamo, Senhor, o Senhor vai gerar cura, a tua palavra diz, mas eu não posso determinar para Deus. Então eu preciso crer, eu preciso descansar no poder dEle, creio, o Senhor vai fazer. Então eu peço a Ele, oh Senhor, mas a petição, que é uma oração poderosa, ela não é feita baseada na dúvida. Será que Ele vai fazer? Vamos pedir. Ela é feita baseada na fé. Ele disse que vai fazer, então vamos pedir. E por que estamos pedindo se Ele já sabe das minhas questões? Porque estamos construindo com a palavra o que Ele vai fazer. Senhor, eu estou pedindo ao Senhor que entre em ação nisso daqui. Eu estou pedindo ao Senhor que entre em ação. Não é que o Senhor, Ele até hoje não respondeu. Ih, já oramos tanto. Às vezes a gente aconselhando alguém, fala assim, irmão, vamos orar por isso. Eu tenho orado muito. Eu tenho orado. Irmão, então, continue orando. Se é uma construção grande, precisa de muitos caminhões de material. Mande mais caminhões de material, porque é uma construção grande, é um projeto grande. Continue orando, continue orando. E creia, o Senhor ouve a tua voz. E eu quero reforçar para você, não é que ele ouve como eu ouço, é, ele ouviu, porque eu ouço e eu esqueço, eu postergo, eu não consigo resolver agora, eu fico pensando se vou ou não atender aquilo, eu tenho minhas limitações, mas Deus já fez. Quando ele me ouve, ele apenas toma posse da construção que eu e você estamos fazendo com a nossa voz. Ô filho, é isso aí que eu precisava. Eu precisava de você falando desse jeito nessa dimensão. Eu precisava que você fosse como uma criança e parasse de raciocinar, parasse de duvidar, parasse de construir suas lógicas e simplesmente proclamasse. Mãe, espera, porque eu vou ganhar o presente. O Senhor quer que eu e você abramos a boca e oremos. E a palavra do Senhor diz no Salmo 5, verso 3, Ele ouve a minha voz. O salmista diz, de manhã te apresento a minha oração. De manhã apresento a minha oração, tefilar. A minha construção em cima daquilo que é o teu propósito, usando o verbo que é Jesus, e tendo como sujeito eu creio, então eu abro a boca e eu proclamo, eu persevero e eu vigio com ações de graça, obrigado Senhor, porque o Senhor já fez o que é o teu projeto, está escrito na tua palavra, obrigado Senhor, então eu vou para o culto, eu adoro o Senhor, obrigado Senhor, eu glorifico o Senhor, obrigado, eu não apenas canto uma música, eu não apenas vou porque o pastor tem que me ver lá, eu não apenas vou porque é hábito religioso, não, eu vou porque eu estou orando, eu estou construindo aquilo que eu necessito, com uma oração que é uma palavra de fé, é um sujeito que sou eu que creio, é um verbo que é Jesus que me salvou, e nele, por ele, e através dele são todas as coisas, e uma ação que é o propósito eterno de Deus. Se eu não sei qual é a ação, eu vou construir uma frase muito esquisita, mas se eu sei qual é o propósito de Deus, então eu vou orar, e eu vou orar construindo algo. E o salmista diz, e fico esperando. Você tem dois jeitos de esperar. Você pode esperar, assim, eu estou esperando ver se ele muda. Eu estou esperando ver se a Receita Federal me beneficia e me dá uma devolução maior, eu estou esperando, vamos ver, né? Quem sabe? Eu estou esperando ser sorteado lá no baú da felicidade, eu estou esperando, eu mandei minha carta lá para a Colgate, eu estou esperando. Esse é um jeito de esperar. O outro jeito de esperar é se você assenta no banco, no ponto do ônibus, na rodoviária, no aeroporto, e você disse, eu estou esperando o meu voo. Qual horário o seu voo? 10 horas. Que horas passa o ônibus? 9:30. E o que você está fazendo? Eu estou esperando o ônibus passar. Olha lá, já vem. Ó, veio 1 minuto mais cedo hoje. Ó, atrasou 5 minutos. Mas eu sei o que eu estou esperando. Eu estou esperando aquilo que virá. Eu estou esperando aquilo que virá. Eu oro, o Senhor ouve a minha voz e eu fico esperando. Vai chegar. Não é esperando ver se Deus vai fazer. Esperando, porque eu construí com a frase, vai chegar. Irmão, a palavra do Senhor, o salmista diz, Provérbios, o Salomão diz no Provérbio, no capítulo 15, de Provérbios, o Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. O Senhor ensina em Tiago, capítulo 5, a oração do justo é poderosa e eficaz. Feche os teus olhos. Tem tanta coisa para a gente aprender sobre oração. Eu quero lembrar você só de mais uma. O Senhor nos disse, não sabeis como orar. Ah, é verdade, Senhor. Eu tenho falhado tanto. Eu não sei como orar. Mas o Espírito Santo intercede por nós. Não é a intercessão religiosa que a gente conhece. Ah, peça por mim. Não, Ele está dentro de nós. Ele usa a nossa boca. Ele usa a nossa voz. Ele gera gemidos inexprimíveis em nós. Eu quero crescer na minha vida de oração. Eu quero, Senhor, ter experiências com o Senhor nesta semana de orar. Senhor, eu queria orar hoje e amanhã o Senhor resolver tudo. Mas hoje eu estou entendendo diferente. Mesmo que não mude nada, eu vou perseverar na prática da oração. Não é porque o Senhor vai ver se me responde. É porque eu estou construindo com palavras coerentes com o teu propósito. Talvez eu e você tenhamos que pedir a Ele perdão. Senhor, me perdoa. Gera em mim um arrependimento genuíno. Não é só fazer uma oraçãozinha pedindo perdão. Eu quero um arrependimento genuíno. Eu quero enxergar com dor que eu estou fazendo errado. Eu estou falando, eu estou assim duvidando, eu não sei, eu estou lamentando quantos anos e não sei. Ah, Senhor, eu me arrependo e eu quero orar como o Senhor quer que eu ore. Eu quero ser apenas uma pessoa que gosta de ir para a reunião de oração. Eu não quero apenas ser uma pessoa que tem facilidade de ficar orando muito tempo. Eu quero ser alguém que ora. Eu quero ser alguém que abre a boca e fala com o Senhor em todo o tempo. Você pode levantar a sua voz e orar a Ele em voz alta. Você a orar ao Senhor todo o teu coração e falar com o Espírito Santo que está dentro de você. Eu queria nestes dias ter algumas experiências com o Senhor e ser tomado por Ti e talvez até com gemidos inexprimíveis orar como deve orar, orar como se deve orar. Orar como tu queres que eu ore. Orar pelos motivos certos, da forma certa. Levante a sua voz e peça isso a Ele. E ver que as circunstâncias são alteradas. E mesmo que a resposta não venha imediato, vem respostas do Senhor. Mesmo que não seja do jeito que eu imaginava, vem respostas do Senhor. E ser alguém que pode levar o título de crente, porque crê e abre a boca e confessa. Levante a sua voz e diga a Ele: Senhor, ensina-me, dá-me nestes dias experiências de orar. Oh, Jesus, mostra-me tudo o que acontece quando os teus filhos abrem a boca e começam a orar, porque a tua palavra diz que é poderosa a oração dos justos. Eu quero me tornar alguém que ora mais, que executa pela prática da oração os propósitos eternos de Deus. Eu quero, Senhor. Dê a mão quem está ao seu lado e ore por ele. Levante a sua voz e diz: Senhor, faça cair por terra todo impedimento, todo raciocínio, toda fortaleza, todo grilhão na vida do meu irmão. Faça cair por terra, Senhor. Envia anjos, envia tuas milícias. Eu creio que ao pedir, o Senhor fará, porque eu estou orando, eu estou construindo o teu propósito com palavras de fé. Então faça cair na vida do meu irmão todo empecilho, todo bloqueio, todo raciocínio, toda fortaleza, toda incredulidade, toda ignorância que nos impede de orar como devemos, de liberar o Teu Espírito Santo para interceder com gemidos inexprimíveis em nós. E gera na vida do meu irmão, Senhor, experiências de orar e ver acontecer. Ajuda meu irmão a perseverar na oração e vigiar com ações de graça. Você vai saber que quando você chegar perto de alguém, posso fazer uma oração? Você estará fazendo algo poderosíssimo, irreversível. Minha vizinha, posso orar por você? Fulano, posso? Eu vim aqui para orar por você. Você vai estar executando algo da autoridade que Deus te deu, construindo uma frase que é poderosa em Cristo.